38191 no solo ao 0200, solo 121 no decimal 9, virando, livrando à direita. Boa noite. Boa noite. Salvador, 3291, boa noite. 3291, para seguir táxi via Alfa Juliette para o portão 09. Alfa Juliette, Salvador, boa noite, tá 3152, mantém aproximação número 2 para pouso na quarta fiscalista. Salvador, muito boa noite, é o voo na 714. Voo na 714, número 3 na sequência, mantém aproximação, guarda pista livre. Número 3, aguardando pista livre, de autorização, voo 714. Salvador, Hugo 1805, solicita autorização para Natal, nível 390. 805, Natal, autorizado 370, veio peso Lulo 0, decolo da 1-0, primeira curva esquerda, saída Puca, precisão Zipá, controle 1 no 9,8, acione 5520. Autorizado Natal, nível 370, veio peso Lulo 1-0, decola da 10, com curva esquerda, é a Puca Zipá. Controle 1985 e a sala 5520, gol 1805. Controle 119.8. 198. Obrigado. Treinamento correto, resposta pronto para pressionamento, gol 1805. 805. Tan 3152, livre pouso, Pistona 0, vento 080 graus, 06 nós. Pistona 0, Tan 3152. Salvador Ground, good evening, Ocean 63-6258, runway vacation. 6258, taxi vai a Alpha Juliet to Gate 12. Alpha Juliet to Gate 12, Ocean 6258. marcador externo, baixado, checado, igual no 714. O 714, mantém aproximação, guarde pista livre. Guardando, ou no 714. Solo 07, livrando à direita, solo 121, decimal 9. Agilize liberação da pista na medida do possível. Gente, à direita, direcionando o ponto, solo 129. Solo 352, táxi de Alfa Juliette para o gate 06. Alfa Juliette para o gate 06. Estou na sede 4. Solo ao 09, solo 121, decimal 9, livrando à direita. Boa noite. Sétimo quadro, taxi A via Alfa Juliette para o portão 02. 02. teste no 4, Aracaju 230, pronto? Gorui 05, pushback é acionamento no portão 05. Jarir, pós-táxi 05. Autorizado 805. Paulo, Salvador. Paulo, Salvador, gol 1889. 1889, prossiga. Informação Charlie, autorização Galeão. Fez uma DLA, gol 1889 para o Galeão. Afirmativo, perfeito. Para que horas? Momento. Livre pouso para 4062. Para o taxi Gol 805, tem 98 a bordo, 2 horas e 40, alterna Maceió. Confirme a alternativa? Maceió. Gol 805, autorizado o táxi via Engie Alfa no ponto esperador no 0 Torre, 1 no 8, decimal 95, QNH 10 no 4, boa viagem. 10 no 4, autorizado via Engie Alfa no ponto 01895, Gol 805, obrigado e bom trabalho. Paulo Salvador, está 3152. 3152, prossiga. Poderia, por gentileza, confirmar a saída para Maceió? Tuca. Dado, Tuca. Paulo Salvador, gol 1889. Prossiga. Foi feito para 22h45. Nós estamos aqui para 0200 Zulu. A nossa autorização, o papel que está aqui está para 22h45, mas a autorização que você tiver a gente aceita. Desde nós vamos coordenar com o centro, já te chamo para a cota, ok? Ok, obrigado. Direto 9 da Leão, 360 pronto? Pronto. Galeão autorizado 360 via UPSU 10 após conforme rota, decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda após bridge, controle 1 no 9, decimal 8, acione 5430. Autorizado 360 via rota do plano UPSU 10, decola da 10, com curva direita da EL, Leda após bridge, controle 1198, transporte 5430, gol 1889. 289, procedimento correto, pós-plano para posicionamento. No final, a linha mantém no zero. Pode passar o colega, a linha mantém no zero, boa noite, zero. Procedimento correto, pós-plano para posicionamento. Repantará, gol 1889. Maceió 330, aguarde o copo. Aguardo, senhor. Azul 4062, solo aos 25, solo 121, decimal 9, uma boa noite. Salvador, uma boa noite, 4062 e 2. 4062, táxi Alfa Quilo para o pátio 3, posição 05, atente aos sinalizadores. Alfa Quilo para a posição 03, atente 4062. 3152, Maceió 330, pronto? Sim, Maceió, 30. Maceió 330, autorizado, viaduto pelo Isque 58, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 119.8, acione 5514. Autorizado, Maceió 330, colando da 10, curva esquerda, Puca, Caju, 198, controle 5514, transponde até 3152. 3152, que o regimento correto, pós-plano para congestionamento. Reportará 3152. Uno 805, decola os 27, controle 12, confirmando 119.8, controle Salvador, uma boa noite. 198, obrigada, bom dia, bom 19, 805. Salvador, boa noite, Chantan 3600, sinal baixar travado. Chantan 3600, livre pouso, pistão a zero, vento 100 graus, 04 nós. Livre pouso, Chantan 3600.